Papa Romeu, Romeu pra voz, Cassino Centro Recife, na frequência 13395, alterna 13325. Stand up. Drone autorizado cruzamento da pista, reposta de branco. Salvador, boa noite, Altan 3197. Boa noite, Prato. Boa noite, contatada na decolagem, saída da EU, suba para nível 380. Subinão, 380, TAN 397, pode voar da Delta presente? Faz 2000, vem na proa de Leda. 2000, Leda, 3197, obrigado. 201, na siga Via Índia, no ponto de espera, chame torre 1 na noite, decimal 95. Ajuste padrão, bom voo. Gente, ajuste padrão, prossegue via pátio de... Quanto espera? 295 ou chame a 201. Objetivo 728, livre de restrições, desce para 2000 países, ajuste Salvador 1013. Livre das restrições, desce para 2000, ajuste na terminal 1013. Botão 9, gol. Boa. Botão 9, gol 984. Avianca, que está acertado. Afirmativo. Após a passagem do Avianca, prossegue para o 9, 1984. Salvador, TAN 317, Flávio Rio, à direita da rota, uma linha ética 240, aproximadamente 20 milhas. Sim, obrigado. Ponto espera pronto, Ocean Air 6201. Livre ALS, reporte estabilizado. Livre ALS, vai ser mais estabilizado, 28. Ocean Air 6201. Oceano, Oceano 6201. Ciência. Precisa informar de quantas milhas permaneceram nessa proa, TAM 3197. TAM 3197 está presente, está voando brilho. Coordenem com Recife, agora na frequência 13395, alterna 13325, TAM 3197. Controle Ocean 6201, no decolado cruzando 1500, solicita voar direto Leda. Ocean 6201, no contato radar na decolagem, saída da EL, sua para nível 360, autorizado da presente Leda. Ciente da presente direto Leda, 360, Ocean 6201. Ligação 7728, complete o novo procedimento, chame torre em 11895, bom pouso. 1895, obrigado. Oi, boa noite, web 6728. Boa noite, objeto 6728, reporte no marcador externo com trem baixado atrasado, QNH1093, informa chuva leve sobre o campo. Chuva leve 6728, pode confirmar o vento, senhora? Afirmativo, vento 010 graus, 04 nós. Puxa, Xané. Direcionamento, chama lá para o puxa, Xané, 62, 63 e 7. Ocean Air 6201, solicita desvio para o 240. Gente, autorizado, por quantas milhas? 25 milhas, senhorita. Gente, autorizado. Obrigado. Xena 310, boa noite, atrasado de chegada Mari, desça para o nível 050. 050. Xena 310, sinal de indicação. Fã 3662, sinal de indicação, atrasado de chegada Mari, desça para o nível 060. Completou mais 10 à direita, 250, Oxa 6201. Oxa 6201, subrestrito para nível 340. 340 restrito, Oxa 6201. Dirigindo nível restrito 240. Confirmando 240, Ocean 6201. Jet 6728, check trem, livre pouso, pista na zero, vento variável com 3 nós. Livre pouso na zero, baixou e travou 6728. Sete, dois, oito, toma pista molhada, mais 10 graus à direita, 260, Ocean 6201. Entendi. Sané 6327, está na posição 12 da moto, para o pushback. Autorizado, puxa, me taca, Sané. Autorizado, chama na pushback, né? 3, 2, 3. Oceania 6201, chame centro Recife, na frequência 13395, alterna 13325. 13395, 13325. Firmo. Ok, vai chamar centro Recife, Oceania 6201, obrigado, boa noite. Boa. Solo teria autorização do gol com o 613? Número 3, boa. Para Brasília, prepare a árvore para a copa. Gente, aguardando a árvore então. Gol no 613. Solo Salvador Web, 6728, Lebrão, você escuta? Boa, Web, 6728, táxi de Alfa, Vilhete, Portão 4. Alfa Juliette, portão 4, obrigado. 328. Para o táxi, eu também é 6327, está com 5 a bordo, 5 horas e 20 de autonomia, alterna Goiânia. 6327. Antônio Patti, siga via Índia no ponto de temperatura 1895, agente 1013, confirme o POB. 5 a bordo, autorizado via Índia no ponto de espera 1895, ponto 6327. Então, 3662 da presente, vai na proa de Duna. Xanema 310, reduz a velocidade para 220 nós. de 662, livre de restrições, desça para 3 mil pés, ajuste na 093. 3 mil pés, sim, senhor, ele vai pro portão 4, após ele parquear no 4, tá livre o táxi, bom voo. Eu tenho livre ingresso no portão 4, correto? Entendi. O 6728 tem livre ingresso no portão 4, né? Afirmo, portão 4. Obrigado. Papapá, November Indivíduo, autorizado em chegada Bonsk, desça para nível 050. Gente, novo limite, radial 290 de Salvador. Xanana 310, reduzir velocidade para 1909. Xanana 6310. Xanana 310, curva direita para o 050, limite radial 330 de Salvador. 330, limite com você? Radial 330 do Velho de Salvador. 330 de Salvador. Então, 3662, desce para 2000 pés, ajuste permanece, autorizado LS, sexo e pista 90, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado LS, 3662, pista 90. Xanana 3, pronto cópia? Afirmo, pronto cópia. Xanana 3, autorizado Brasília, 360, vem informe de Luna 7. Cola da pista 10, saída Arbora, após Arbora, Alefa. Controle 120, décima 8. Responda 5120. Autorizado nível 360, decola da 10, perfil. Arco Eleva, Upper Zulu 17. Controle 1208 e o transponder é 5120. Número 3 correto para o feedback acionar. Chamará, estamos na posição 3. Salve Salvador, boa noite. Gol no 885, posição 9, ciente da informação Charlie, autorização Guarulhos. A princípio mantenha para o 050. Luna 6, decola pista 10, saída da El, após da Leida, após Leida Bridge. Controle 120 decimal 8, transponder 5126. Guarulhos, nível 360, via Pesolu no meio, decola da pista 10 no perfil da El, após da El, Leida, Bridge. Controle 120, decimal 8, aciona 5126. Correto, 985, chama para o pushback, senhor. Chamarem. Autorizado elétrico, 3310. Cinema 310, 3 ADLS, pistão 10, reposto estabilizado. Chamarem. Solo Gol 1613, posição 3, pushback acionamento. Número 3 autorizado, pushback acionamento. Chamada para o táxi, Gol 1613. Fazer alguns pequenos desvios à esquerda da rota devido à meteorologia, 9.18. Gente, mantém escuta, TAM 3662 para interceptar o lock, curva à direita para o 070. 070, TAM 3662. Cinema 310, reduza para aproximação. Cinema 310. Controle, Cinema 6327, transfere. Cinema 327, aguarda. Cinema 310, desça para 2.000 pés e o juiz permanece. Livre LS e a ponte estabilizada. 2.000, chamada estabilizada, 6310. Cinema 327, contato radar, saída borda, subo para o nível, correção, saída Momo, subo para o nível 240. Nível 240... Tá no perfil da Boba, Nitsa, o 6327. Estabilizou, 3662. Tá papá, novembro, indivíduo, prossegue. Indivíduo já fazendo alguns pequenos desvios à esquerda da rota devido ao forte chuva no setor. Gente, vamos pro ideal por quantas milhas? Autorizado, 3662. Gente, complete final, chame torre 1895. 295. Controle, o CNE 6327 está efetuando o desvio à esquerda. Solicita o desvio à esquerda da rota para evitar a formação. Gente, por quantas milhas? Produção 3662, final da 10. 3662, segue o treino, pouso, pistando 0, vento 050 graus, 129. Abaixado e travado, autorizado pouso 0, 3662, realizou a copista agora. 62 e informa que a pista tá molhada, ok? Ok. Localizador 6310. Seu nome é 310, complete final, chame torre 11895. Zero. Oi, Xenai 6310, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado, que negar 10, 13, informa pista molhada. Bem, obrigado, chamará 6310. Então 3858, livre de restrições, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Controle Salvador. Avenida Victor, vai voar na proa de Duna. Negativo bom, devido à meteorologia. Duna 3, táxi via Índia no ponto de espera 3895, QNH padrão, com voo. Táxi via Índia, ponto de espera 1895, ajuste padrão, voo 10, 16, 13. Recebeu. Reporte estabilizada. Salão 2 Salvador, tá 3662, então. 3662, taxi via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8, 3662.